telefone tocou. Meu coração disparou. Eu pensei que era você. Já está fazendo quase um mês desde a última vez que a gente se falou. Desculpa, mas não vou aguentar ficar sem falar com você. Te liguei só pra dizer tudo que eu estou sentindo. Ah, eu insisto. Sei que a gente combinou, mas não resisto. Te liguei pra dizer que eu te amo e não vou te esquecer. Eu juro que não vou te incomodar. Quero apenas ouvir sua voz. Te liguei pra dizer que eu te amo e não vou te esquecer. Eu juro que não vou te incomodar. Quero apenas ouvir sua voz. Quero apenas ouvir sua voz. Desculpa, mas não vou aguentar ficar sem falar com você. Liguei só pra dizer tudo que eu estou sentindo. Ah, eu insisto. Sei que a gente combinou, mas não resisto. Te liguei pra dizer que eu te amo e não vou te esquecer. Eu juro que não vou te incomodar. Quero apenas ouvir sua voz. Te liguei pra dizer que eu te amo e não vou te esquecer. Eu juro que não vou te incomodar. Quero apenas ouvir sua voz. Quero apenas ouvir sua voz. Quero apenas ouvir sua voz.